sabe então quem pode mais. Curva foi feita numa acelerada, logo te deixa pra trás. Tá no corre, então vai, mandemos o nosso aqui também. Respeito e lealdade, coletividade, primeiro eu já sei. Será que você sabe também? Se está achando que tá mais, mas o baseado queimado e outra garrafa na sua mente se desfaz. Moleque é sagaz, faz o que deve que manda o coração. Primeiro lugar, brindando a champanhe, mantendo a tradição. Não há por que mentir, nem o que esconder. Estaremos aqui enquanto o sol nascer. Não há por que mentir, nem o que esconder. Estaremos aqui, sabe fazendo o quê? Mantendo a tradição. Yeah, yeah. Mantendo a tradição. Yeah, yeah. Mantendo a tradição. Yeah, yeah. Mantendo a tradição. Tradição, G-A-N-G-S-T-A. Venho da rua e não me contento em jogar GTA. Queria ser o piloto de fuga na Blaze falsa, com nome de Polícia Federal no colete na calça. 80% rua, 20% rap. Muitos packs serão queimados escutando este track. Fã de Easy E, N.W.A. Quando eu morrer, coloque o disco do Natal e desce, aperte o play. Brasil, São Paulo, São Vicente, Gold Or, harmonizando o barulho de tiro com o dó maior. Somente em armas eu confio, acredite. Não queira alimentar brigas com quem tem apetite. A cada passo dado, respirando o ar do sereno, vejo que pouco mudou e por isso me mantenho. Respeitando a tradição, acompanho a evolução, mas não vou ignorar quando vê sangue pelo chão. Então falo da molecada abandonada e do que eles gostam. Vou fazer pra se distrair, para que eles possam se identificar e saber que não estão sozinhos, não devem ficar à mercê e seguir seu caminho, pois foi assim comigo e sei que faz diferença escutar um som que reflete suas crenças. Então levanta a mão, só quem não gosta da polícia, quem curte fica chapado e quem já se livrou de zica. Não há por que mentir, nem o que esconder. Estaremos aqui enquanto o sol nascer. Não há por que mentir, nem o que esconder. Estaremos aqui, sabe fazendo o quê? Mantendo a tradição. Yeah, yeah. Mantendo a tradição. Yeah, yeah. Mantendo a tradição. Yeah, yeah. Mantendo a tradição. Filha da puta, eu vivo por essa porra, mato por essa porra, morro por essa porra. Que se foda, você fez conta na minha mente, muito mais quero da porra. Sinta no ouvido o estrago da linha bandida. Não fode comigo, filhada puta, senão sua vida será esquecida. Comecei na jogada e não consigo parar. Se passa também, coloca o ferro pro ar. Tô ligado que por causa disso tem otário, polícia noiado querendo me matar. Demorou pra tentar, 18 no pente, uma na agulha pronta. Mete na cinta, cuspindo o inferno, o nono abandona a fumaça. Inflama a baixada santista, pegando pesado e não consigo negar. Malandro nenhum vai conseguir pecar. Esse vício maldito eu não vou largar. Ganheiro real até o life acabar. Mantendo a tradição, seguindo os passos de quem deixou o legado. Bulldog, fantasma, gold, OVDA, mantendo barato e pegando pesado. Anunciar que o esquema que nada mudou. Baixada Santista, Santos é lugar, litoral sujou. Evidenciando que já sabe, então novidade não é. Sabe quem eu sou, reconhece o flow, onde come, quando quiser. Como velho monge, sigo a risca a nossa tradição, para então naturalmente atingir a evolução. Poderia citar nomes como Easy e alguns outros mais, para te mostrar como foi, como é e agora como a gente faz. Através do som faz a conexão entre meu espírito e as suas. Money, money, quem não quer, demorou, qual é que é? Faço a minha, você faz a sua. Me perguntam como alguém pode amar essa loucura. De uma vez por todas, compreenda que se foda, seu filho da puta. Não há por que mentir, nem o que esconder. Estaremos aqui enquanto o sol nascer. Não há por que mentir, nem o que esconder. Estaremos aqui, sabe fazendo o quê? Mantendo a tradição. Yeah, yeah. Mantendo a tradição. Yeah, yeah. Mantendo a tradição. Yeah, yeah. Não há por que mentir, nem o que esconder. Estaremos aqui enquanto o sol nascer.